Especial Jaumina. Especial Jaumina. Gabriel Vera, para quem quer porrada com qualidade. Diferente de fazer remix. Jaumina. Especial Jaumina. Gabriel Clear. Nande Kurai La Locuri. Jaumina. Procurando DJ Gabriel Trier agradece a sua presença. Mina.